Rádio no Ar Conchego, 88.1 FM ou pela internet. Então, estamos aqui na Rádio Aconchego, no Pelos Olhos e Ouvidos, e hoje vamos fazer a discussão sobre a reportagem de Larissa Lins, do Diário de Pernambuco, que na página do Viver, no dia 18 desse mês, saiu uma matéria sobre o MC Troinha e sobre o funk e o brega funk de Recife. Com essa matéria houve muita repercussão nas redes sociais, com críticas severas e também gente que apoiou que a matéria saísse. A repórter acompanhou todos os debates nas redes sociais, tanto do jornal como as redes sociais pessoais dela. Fez um texto em contrapartida a todas as críticas que recebeu sobre a matéria. Então é sobre isso que o Pelos Olhos e Ouvidos vai retratar e falar um pouco na tarde de hoje. E para a gente começar bem, vamos de agora Devotos com Meu País, que também, assim como Troinha, é do Alto José do Pinho. Vivo tão feliz, esse é o meu país, e todos que o amam sabem a sua fama de pai do carnaval. Da selva mundial, do rei do futebol, do espertinho de menor. Sabemos do presente qual será nosso futuro. Os menores estão morrendo, que país inseguro. Eu já disse isso a você. Não adianta esquecer. Eu vou sempre te lembrar. Só me deixe expressar. Igualdade e consciência é o que nós devemos ter. O futuro é inseguro, no caminho obscuro.

nas ondas do raio, da Rádio Aconchego. Eu queria ter trazido alguém para vir debater aqui comigo esse assunto, mas infelizmente não foi possível. Pode parecer um pouco monólogo que eu vou fazer, mas a cada um cabe a interpretação que assim desejar e assim tem do mundo. Essa matéria saiu com o nome de... A matéria de Larissa Lins, do Diário de Pernambuco, saiu como MC Troinha é a nova sensação do brega recifense. Com média de 12 shows por semana, o novo DVD do mercado, o MC do Alto Zé do Pinho, encontra sucesso na mistura entre brega, funk e arrocha. E aí vem dizendo que o MC Troinha é do Alto Zé do Pinho, que ele faz uma média de 12 shows por semana, a maioria, claro, entre a sexta e o domingo. Ele colocou disponível esse DVD nas redes sociais para ser visto. Deve ser vendido nos shows, claro, a preço popular. E vem dizendo aqui um pouco do trabalho que ele realiza no palco e como é o envolvimento dele como artista e a comunidade onde ele mora, lá na zona norte do Recife. Ele começou como MC Troia há 13 anos atrás e com o tempo ele foi reapelidado de Troinha, e esse ano houve um grande estouro do sucesso dele nessa levada, nesse estilo que vem emplacando os sucessos nas periferias do Recife. Para mim era o que deveria acontecer com todo o segmento musical no Recife. A partir de que você implementa um trabalho artístico, nesse caso mais ligado à música, as pessoas deveriam acompanhar e essa música deveria ser tocada em rádios comerciais e como aqui também em rádios comunitárias. Com certeza o MC Troinha tem espaço em algumas rádios comunitárias, que tem mais esse estilo popular que é disseminado também pela mídia de massa. E é assim que ele entra em contato com o público, assim como também nos shows. Mas isso não é feito de via de mão dupla, né? Isso é feito de uma maneira que todos que querem absorver aquela cultura do funk brega vai e se ocupa o tempo que for para acompanhar os shows, e alguns shows desses MCs não são nem tão baratos, e o consumo, como eles gostam de falar, é na base da ostentação. Não cabe aqui mencionar se está certo ou errado, cada um tem o direito de se divertir como quer e onde quer, mas sabemos da tragédia cultural que é exercida a partir da influência desses MCs. Todos esses MCs estão crescendo muito nas redes sociais com os clipes, até de um padrão elevado de qualidade, de imagem e de investimento, né? Mas é um mercado musical em ascendência, que traz lucratividade em todos os âmbitos, de quem produz a música, das casas que eles se apresentam, de todo o comércio que possa ser exercido em torno desses shows de funk brega ou de brega, né? Cada período tem a sua manifestação musical que mais se expande. No momento, nas periferias do Recife, é o grande boom, que é o mercado do funk brega. Mas isso causa sempre um desconforto entre algumas pessoas que têm severas críticas. A gente vai de mais música e na volta a gente fala, repercute um pouquinho ainda sobre o que os MCs tiveram nesse carnaval, que eles queriam entrar no carnaval, e o que Larissa sofreu um pouco nas redes sociais. Vamos agora de Banda Amperes. coração. Esta canção é sim do amor. Esta canção é sim pra dançar. Esta canção é sim pra gozar. Esta canção é pra libertar a cor, o cheiro, o paladar natural. O canto dos pássaros natural. O verde desta mata respiro natural. O brilho dos teus olhos natural. Natural roots, roots. Natural roots, roots. Natural roots, roots. Reggae, reggae roots no seu coração. Dance, dance, dance, dance, reggae, irmão. Sinta, sinta, sinta lá no coração. Esta canção é sim do amor. Esta canção é sim pra dançar. Esta canção é sim pra gozar. Esta canção é pra libertar a cor, o cheiro, o paladar natural. O verde desta mata respiro natural. O canto dos pássaros natural. O brilho dos teus olhos natural. Natural roots, roots. Natural roots, roots. Natural roots, roots. Reggae, reggae roots no seu coração. Mama África, roots, roots. Brasil, África, roots, roots. Mandela, África, roots, roots. Zumbi, África, roots, roots. Mama África, roots, roots. Dance, dance, reggae, irmão. Sinta esta pulsação. Sinta esta pulsação. Esta canção é sim do amor. Esta canção é sim pra dançar. Esta canção é sim pra gozar. Esta canção é pra libertar a cor, o cheiro, o paladar. Dance, dance, reggae, irmão. Sinta esta pulsação. Sinta lá no coração. No Brasil, o lixo seco ou resíduo reciclável tem valor estipulado e aos poucos ganha um destino certo, que são as indústrias de reciclagem. Mas o que acontece com os resíduos orgânicos, que representam bem mais da metade de uma lixeira doméstica? Cada brasileiro produz em média 1,2 kg de lixo por dia. Parece pouco, mas a cada dia, a população brasileira produz quase 2 estádios do Maracanã lotados de lixo. São mais de 240 mil toneladas de lixo por dia. Separando e reaproveitando os recicláveis, podemos reduzir pela metade nossa produção diária. Agora, como podemos reduzir a nossa produção de lixo além da reciclagem de resíduos? Se mal manejados, poluem o solo, o ar e a água. Geram gás metano e chorume, líquido que contamina o lençol freático. Quando bem tratados, viram ouro, adubo para nossa terra. Uma excelente alternativa para nossos resíduos orgânicos é o uso da técnica da compostagem caseira. Construído de diversas formas e tamanhos, o composteiro é uma pequena usina que acelera o ciclo natural de decomposição da matéria orgânica, pois cria um ambiente propício para que os micro-organismos e minhocas trabalhem mais rápido, sem produzir odores e resultando em um adubo orgânico de alta qualidade ao fim do processo, sem gastar nada, além de alguns minutos por dia com alguns cuidados. Só entra no composteiro o que é naturalmente absorvido pela natureza. Restos de verduras e frutas, pó de café e guardanapo de papel. Para acelerar a compostagem, adicione humus de minhoca, esterco, torta de mamona ou farinha de osso. Cuidar do próprio lixo dá trabalho? Sim, mas um pouco de organização ajuda. Saiba mais sobre estas e outras alternativas no site basf.com e junte-se a nós. Conheça os desafios e ajude-nos a construir um mundo mais sustentável. Rádio Aconchego, 88.1 FM ou pela internet. Aqui de novo, estamos na Rádio Aconchego e vamos continuar falando sobre o brega funk de Troinha e toda a levada dos MCs, que são vários, inúmeros, que tocam nas periferias, que, desculpe-me, não sei falar o nome de cada um. Esses MCs, por mais de uma vez, tentaram ingressar nos palcos do Carnaval do Recife, porque todo o Carnaval de Pernambuco, todo o Carnaval do Recife se abre edital para virem as propostas musicais que vão tocar nos palcos. Não é a primeira vez que esses MCs se inscrevem para tentar vaga. E eles querem até vaga para tocar no palco principal do Carnaval, lá no Marco Zero do Recife, onde muita gente vai para escutar o frevo, escutar o maracatu, escutar a música contemporânea do Recife. Assim como até o próprio João do Morro, né, também assim, já fez sérias críticas a prefeitura e ao estado por não estar nesse circuito de palcos do Carnaval pernambucano. E essas severas críticas deles vêm com a base de que eles são música popular, as comunidades querem ouvi-los e eles fazem música do povo e para o povo. Concordo nessa hipótese. Sim, eles fazem música para o povo e o povo recebe bem o que eles produzem, o que eles gravam, o que fazem clipes e fazem shows. Até aí concordo. Mas daí querer tocar em espaços onde até muitos turistas vêm ao Recife, a Olinda, para escutar a cultura pernambucana aqui é muito defasada, só tem espaço nos 4 dias de carnaval, ainda não tem o espaço devido na mídia pernambucana, na televisão pernambucana. Só é mencionada como um folclore, um bloco, uma agremiação que é dita apenas e restritamente ao carnaval. E assim, o grande contingente do gênero ostentação a placa em todos os lugares do Recife, tendo um grande público. Para mim é uma contaminação. Na vinda para cá, por exemplo, para a Rádio Aconchego, vindo na direção da minha casa para cá, muitos garotos na sua faixa de 16, 17, 18 anos estavam lá escutando nos seus celulares, dentro do ônibus, a altos, os MCs e os funks ostentações e os bregas. É assim que esse público se manifesta. Eles se apropriam do espaço, eles fazem as outras pessoas escutarem e se acham no direito de serem ouvidos. Eles têm o direito de se manifestar, sim. Eles têm o direito de estarem escutando o que querem, mas não de abusar em vias públicas ou nos coletivos, como se qualquer pessoa tivesse que engolir ou escutar ou qualquer outra coisa que penetre nos ouvidos e a gente tenha que achar agradável, achar bom, achar que aquilo é normal, porque ao invadir o espaço do outro, você também está criando silenciosamente uma falta de respeito. Na minha roda de amigos, por exemplo, eu, ao começar minhas críticas também na rede social sobre essa matéria, também recebi críticas pessoais de amigos da faculdade, amigos de longas datas, amigos de trabalho, e é por isso que eu estou repercutindo aqui no Pelos Olhos e Ouvidos. Quando eu vou para as festas, eu não me nego, quando alguém está escutando um som nesse estilo do modo ostentação, seja do forró, seja do brega, seja do funk, seja do sertanejo universitário, que estão ocupando todas as mídias, os palcos nas prefeituras do interior, nos DVDs, nas redes sociais, com clipes bem elaborados, fazendo com que a sua moda se propague. E isso se tornou um grande manifesto comercial, né? O capitalismo ronda, especula e as pessoas vão consumindo. Então, eu nas festas não me nego quando a pessoa escuta ao seu bel prazer tais músicas. Vou estar lá compartilhando do ambiente porque são os meus amigos e não é por fator X ou Y que a gente tem que deixar de conviver. Mas eles também não aceitam críticas de que achamos inconveniente, e isso não só eu acho inconveniente, tais músicas, tal depravação do gênero feminino. Eu acho até uma pornofonia, acho que cada um trata a sua sexualidade como quer, mas é um pouco abusivo aos ouvidos escutar o que direito eles nem escutam. Não é uma apreciação musical, é apenas uma alegria do momento esbravejado. A festa tem esse intuito de alegrar as pessoas, de fazer as pessoas se confraternizarem. Cabe também eles escutarem certas críticas. Eu acho que eles nem estão prontos para escutar certas críticas. É como minha mãe diria, isso emprenha pelo ouvido. Faça-o, escute, tenha o seu divertimento, mas também o respeito ao próximo. Eu acho que cabe a reflexão e daqui a pouco voltamos com mais esse mero desabafo do Pelos Olhos e Ouvidos. Vamos agora de Café Preto. Vamos pensar, vai. Vou fazer você pensar. Vamos pensar, vai. Vou fazer você pensar. Vamos pensar, vai. Vou fazer você pensar. Vamos pensar. Lembra que você se iludiu. Saiu as urnas pra mudar. Homem pra cá, Deus é Brasil. Vive de bique, seu salário é de improviso. Vive de bique, seu salário é de improviso. Agradeça a Deus pelo pão de cada dia, presença. Oxe, quem disse que não dá pra viver com esse salário? Dá demais, é dinheiro que só a porra. Dá demais. Não dá pra viver com esse. Não dá pra viver com esse salário. Como eu

88.1 FM ou pela internet. de volta aqui. Só pra gente concluir o... dos MCs pernambucanos. Então, com essa matéria em voga, na qual ela faz um breve relato em alguns parágrafos, e na própria matéria vem uma entrevista com o Troinha. São três perguntas que vão dentro da matéria. Uma pergunta, ela pergunta sobre a resistência musical do brega e como ele lida com o fato, como ele desenvolve as letras e a popularidade que ele acredita ter. E a outra pergunta é sobre o estilo que define a sua aparência, o seu figurino. Ele, como muito popular, como se dá para perceber na matéria, e ele se dá muito bem com a comunidade do Alto Zé do Pinho. Eu, como participante de movimento popular e da poesia pernambucana, também convivi muito no Alto Zé do Pinho, num movimento chamado... num grupo chamado Poeses, Grupo Cultural do Alto Zé do Pinho, do professor Jailson, que tem uma enorme base do que é a comunidade do Alto, que fez com que as bandas do Alto Zé do Pinho dos anos 90 e 2000, as bandas alternativas do Alto Zé do Pinho, tivessem força. O Jailson participou desse momento também. A gente construiu lá um movimento poético que Jailson consegue desenvolver até hoje. Hoje ele tem um espaço na própria casa dele, onde ele abriga as bandas alternativas da região metropolitana. Faz com que os poetas também venham a recitar no espaço do Poeses. Atrai muita gente para assistir às apresentações, traz muitos convidados, e mesmo assim não há repercussão desse trabalho em nenhuma mídia tradicional. Se bem que no sábado passado houve um especial sobre poesia que também teve uma pequena aspas da participação nesse programa da TV, onde o Poeses apareceu. Mas é apenas estas aspas que dão a quem faz um trabalho contínuo de educação, de literatura, de música, de dança e de teatro. É esse tipo de espaço que a mídia tradicional dá aos seus... a quem acompanha a programação da TV e da rádio. No mais, é como os MCs conseguem propagar a forma capitalista do processo cultural, nada mais justo, porque eles têm público, eles têm quem consomem, e é o meio que todo o artista quer ter, o reconhecimento do público, ter como se manter fazendo sua arte. Isso é justo. Porém, o espaço que é dado a certos artistas é disforme aos que deveriam ser dado a outros. O que tem que ser tratado aqui também é as opções de escolha, que não existe, porque as mídias só fazem isso de forma de imposição, não nos abre para outras formas de arte ou outros estilos musicais. Quando uma banda de rock, de forró ou de outro gênero ou outro artista que tem uma qualidade maior e vão para um programa de TV, de rádio, eles não são tratados do mesmo jeito. São sempre tratados sem uma maior atenção. Como muitos artistas locais que tem boas carreiras nacional e internacional, não vemos com frequência nesses programas de TV e de rádio. Mas a repórter do Diário estava apenas exercendo seu trabalho, cobrindo a pauta do jornal. Isso é super normal. No relato dela, depois da repercussão nas redes sociais, que ela acompanhou de perto, segundo a mesma, descreve que sofreu críticas pela matéria, que teve apoio do editor do jornal. Fala dos questionamentos que muitos amigos de trabalho e muitos amigos também fizeram severas críticas a essa matéria. Ela mesma já entrevistou, como é feito nos jornais, ela já entrevistou grandes nomes da MPB, como Maria Rita, Ney, Djavan, entre outros. E que Troinha a recebeu muito bem, que não questionou o seu lado profissional. Cita um caso de uma banda cabeça de Pernambuco que falou para a repórter que ela deveria ter falado primeiro com a assessoria dele, onde o Troinha só agradeceu por ela estar entrevistando ele. Mas é claro, ele só quer ter mais visibilidade para vender mais shows e se tornar mais popular. Cada espaço que se der a eles, eles irão ocupar. Pois é assim que é feito com todos os artistas. Para alcançar um público, eles trabalham diariamente. É o caminho natural da carreira artística. Porém, o que não só eu vejo, escutei muitos comentários, muitos não registrados nas redes sociais, que há sim um disparate na forma de tratamento pela mídia. Lógico que o gênero mais popular vai ter mais espaço. Tranquilo. Mas cabe ao veículo de comunicação trabalhar este equilíbrio. Isso não acontece só aqui. Isso acontece em todo o Brasil. E não como tivéssemos que engolir, como foi no estouro do axé, dos sertanejos, do pagode e agora da ostentação. Deve ter espaço para todos democraticamente. O mercado do entretenimento não vê assim. O que está estourado é o que todos têm que aceitar. Quem não tiver na modinha é posto como fora do padrão estabelecido. Não é porque alguém usa drogas que eu tenho que usar. Não é porque alguém faz tatuagem que eu tenho que fazer. Todos têm direito às suas escolhas. E é essa mensagem que quero deixar claro neste programa. Então vamos de mais música com Saga HC. Que roubam o capital, privatizam todos os lucros pra fazer essas feridas. Faça valer algum motivo dessa vida. Não tenha medo, minhas brincadeiras são tão divertidas. Deixe-me curar alguma dessas feridas. Faça valer algum motivo dessa vida. Direto da natureza, a repórter Ellen Cássia para você. Só tenho 11 anos de crescida, sou muito bonita, mas tem gente que não acha, acredita. Sou verde e por ser jovem, ainda sou muito pequena. Você não descobriu quem eu sou? Se liga onde eu moro, na floresta. Descobriu? Eu sou uma árvore e estou falando com você sobre as queimadas. O que ela pode fazer e desfazer? A queimada faz muitos estragos. Queima casas, prédios, pontos turísticos e florestas, tipo a minha. Sabe por que eu disse tipo a minha? Porque é muito ruim as pessoas queimarem onde a gente vive. Você sabia que nós árvores respiramos ar poluído e soltamos oxigênio limpo? E ainda as pessoas cortam e principalmente queimam, poluindo o ar? Você deve estar sem entender como nós árvores respiramos. É pelas folhas. Então me ajude a parar com as queimadas. Sempre diga não à queimada, tá? Por favor, obrigada por ter dado sua linda atenção para mim. Um grande abraço de Ellen Cássia. Uma árvore pediu socorro para acabarmos com as queimadas. Até mais, bye bye. Rádio Aconchego, 88.1 FM ou pela internet. Alô, estamos de volta. A Rádio Aconchego está num processo de reavaliação, avaliando o ano de 2016 e fazendo um novo cronograma para o que vem a ser 2017 aqui na programação e todos os trabalhos internos da Rádio. E vamos fazer com que isso a gente faça um trabalho melhor para a comunidade de Engenho do Meio, aqui onde estamos instalados no SIS, e é claro, para todos os convidados e para quem a gente alcançar por meio da internet ou por qualquer outro meio que a gente possa atingir o nosso público, para a gente ter um diálogo, um respaldo e trocar boas ideias. E um dos convites que a Rádio Aconchego tem a fazer é o que vai acontecer neste final de semana aqui na comunidade do Engenho do Meio. O convite se estende para todos do Engenho do Meio e todos que conhecem a Rádio Aconchego, que é daqui dos movimentos negros da comunidade Abassá, Ilê, Odé, Ogueran. Tenho a honra de convidar a comunidade do Engenho do Meio para participar da Quinta Água de Oxalá, evento religioso na matriz africana e afro-brasileira, com o objetivo de saudar o orixá da paz, pedindo paz e saúde para todas as pessoas do Ilê, da nossa comunidade, pelo fim da intolerância religiosa e do racismo, o que é muito importante para o nosso entendimento que, além da religiosidade cristã, existem religiosidades, e principalmente aqui, a de matriz africana e afro-brasileira. A quinta edição do Águas de Oxalá acontece no dia 29, às 14 horas. Às 15 horas terá o toque de orixá, às 17 a saída da caminhada, às 18 horas o final da caminhada, com exposições de comida da cultura afro e com apresentações de grupos percussivos de tambores de quilombo. Sintam-se todos convidados. E hoje, onde eu também estarei presente na edição deste mês do Sarau da Boa Vista, que é fomentado, feito pelo poeta Aldo Lins, morador lá do bairro da Boa Vista, no centro da cidade, mais conhecido como centro da cidade, a Boa Vista. Será hoje o Sarau da Boa Vista às 19 horas, no restaurante Maremoto, na Rua do Hospício, logo em frente ao Teatro do Parque. E essa edição tem uma homenagem ao poeta Valmir Jordão, um dos grandes poetas urbanos, também conhecido como poeta marginal. Saiu naquela edição do Marginal Recife, da coletânea Marginal Recife, onde saiu muitos poetas, principalmente da geração de 80 e também da geração de 90. Aldo Lins faz esse trabalho há muitos anos, não importa a quantidade de pessoas que apareçam no sarau, ele é um militante dessa causa. Vai ter apresentações musicais, naturalmente de voz e violão, e tem a participação de muitos poetas que vem a acrescentar o evento, vem somar. Entre os poetas, Poliane Carlos, José Levino, Tamires Drielli, Sérgio Leandro, Chicão, Eduardo Garcia, Adriana Barbosa, Gilmar Serra, Carlos J. Carlos, músico, e José Gilmar Serra também músico, Tainara, Jailson Oliveira, Getro Rocha, Tarsilo Ferreira, Evandro José, José Terra, Adriana Petrucci, José Evangelista e muitos outros comparecerão a este evento de hoje. Seria um prazer ter você nessa edição ou em outras edições que você possa vim a comparecer. Vamos de mais música pelos olhos e ouvidos e voltamos logo mais. E canto rock com sua cena. gente não sabe o que quer, mas é muito bom viver tentando se encontrar e ser feliz, mesmo que o tempo não dê pra descobrir o que é viver. Seguindo a luz, acompanhando o som na escuridão, tocando rock and roll na multidão. Mesmo que o tempo não dê pra descobrir o que é viver. Mesmo que o tempo não dê pra descobrir o que é viver. E canto rock, consumo essa energia. É a recompensa por estar vivo. Mesmo que o tempo não dê pra descobrir o que é viver. Mesmo que o tempo não dê pra descobrir o que é viver. Mesmo que o tempo não dê pra descobrir o que é viver. Mesmo que o tempo não dê pra descobrir o que é viver. Ele nascente de suas criações, sertão é ele, como a Bretanha está no Bretão e a Provença em Mistral. A terra muda a fisionomia pelas mãos de ferro do progresso. Técnicas, máquinas, combustíveis, sonhos novos. Mas pelo lado de dentro o homem não muda. Não muda. Não muda. Não muda. Não muda. Não muda. Não muda. Luiz Gonzaga, tua alma sertaneja. Gonzaga, não imita, não repete, não pisa rastro de nome aclamado. Ele é a fonte, cabeceira e nascente de suas criações. A terra muda a fisionomia pelas mãos de ferro do progresso. Mas pelo lado de dentro, o homem não muda. Luiz Gonzaga, tua alma sertaneja. Luiz Gonzaga, tua alma sertaneja. A partir de agora, litígios internacionais têm um caminho mais fácil de solução. Através da Central de Informações sobre Cooperação Jurídica Internacional, todos têm acesso à informação detalhada sobre processos e atos de cooperação internacional do Judiciário Brasileiro. A cooperação judiciária, ela é vital para que a justiça se transforme hoje numa justiça não local, setorializada, reduzida a uma aldeia, mas realmente expressiva e estendida ao mundo todo. Na Central podem ser encontradas estatísticas da prestação jurisdicional, atos e acordos de cooperação jurídica internacional, extradição e homologação de sentença estrangeira, textos na íntegra de tratados de cooperação internacional e mais. Um espaço para publicação de documentos, artigos, teses e pesquisas e divulgação dos principais eventos sobre cooperação jurídica no Brasil e no mundo. Mais informações no site www.cnj.jus.br/CJI. CNJ, Justiça Brasileira. Uma parceria com o Conselho Nacional de Justiça. Rádio Aconchego, 88.1 FM ou pela internet. Então, aqui de volta na Rádio Aconchego, em mais uma edição, tentando incrementar, implantar esse 2017 a todo gás. Tive algumas falhas no primeiro programa, que vão ser corrigidos. Vamos trazer de novo o escritor Edmário para a gente bater o papo. E digamos que esse daqui, este programa de hoje, do dia 28 de janeiro, seria o pontapé inicial de 2017, do Pelos Olhos e Ouvidos aqui na Rádio Aconchego. Sei que esse programa pode repercutir de alguma maneira negativa por eu ter trazido a temática de uma discussão de uma matéria que houve uma repercussão negativa nas redes sociais, como expus também na rede social o meu pensamento e agora aqui na rádio ao vivo, isso pode gerar ruídos, desentendimentos, mas nada que a gente não possa conviver. Eu acho que cada um, continuo dizendo, cada um tem sua maneira de se manifestar, com, como a gente diz, em suas tribos, cada um acha conveniente ter um estilo de vida, cada um tem o direito de exercer e ter sua sexualidade de forma livre. Eu acho que a repressão em todos os casos vem a só a ferir o direito de cada um. Eu acho que quando, tipo, a sexualidade, se a pessoa é pansexual, bissexual, lésbica, homossexual, heterossexual, a pessoa tem o direito de ser, porque faz parte da existência da vida de cada um. Assim como o gênero musical, com quem a gente gosta de discutir algum tema social, algum tema filosófico, educacional, cada um tem o seu espaço no mundo para viver da maneira que quer. Só devemos ter, além de ter a nossa opinião, de sermos ouvidos e também de escutar a contrapartida do outro, sendo positiva ou não. Então ficamos aqui nessa edição do Pelos Olhos e Ouvidos, da Rádio Aconchego 88.1. Vamos pôr disponível esse material de hoje na segunda-feira que vem no blog. O blog também vai passar por uma reformulação. Fica aqui os convites para vir amanhã na comunidade do Engenho do Meio, na Quinta Águas de Oxalá. E também hoje à noite, como todas as outras edições, do Sarau da Boa Vista. E assim a gente vai aglomerando aqui na Rádio Aconchego outras agendas para todo mundo participar e se inteirar de forma comunitária, de forma social, de forma educacional, para a gente poder ampliar nossos horizontes. Então vamos encerrar aqui com mais três músicas. A primeira vai ser a banda Magnatas da Beira Mar, depois Otto, para a gente acabar muito bem a tarde de hoje no nosso programa Pelos Olhos e Ouvidos. Então, até a próxima, fiquem na paz, um bom final de semana e tchau! a paz. Aqui a paz e a alegria. Antes que você perceba que não deu, não deu, não deu. Esse mundo não é meu. Vou voltar a procurar. Vou voltar a procurar. Aqui é festa, amor. E a tristeza em minha vida. Aqui é festa, amor. E a tristeza em minha vida. Aqui a paz. Aqui a paz e a alegria. Antes que você perceba que não deu, não deu, não deu. Esse mundo não é meu. Vou voltar a procurar onde possa te encontrar. Aqui é festa, amor. E a tristeza em minha vida. Aqui é festa, amor. E a tristeza em minha vida. Pra ver, tu pode até fingir que não me viu. Não há mistério algum, tu pode me esquecer. Pra ver, tu pode até fingir que não me viu. Que não me viu. Não há mistério algum, tu pode me esquecer. Pra ver, tu pode até fingir que não me viu. Não há mistério algum, tu pode me esquecer. Pra ver, tu pode até fingir que não me viu. Aconchego 88.1 FM ou pela internet.